A vida é uma montanha-russa. Ora pelas suas peripécias, ora pelos seus momentos de estranha acalmia. E por muito que queiramos, não conseguimos senão ficar feitos no oito. Feito no oito começa agora com Carlos Bonaparte. Sejam bem-vindos a mais um Feito no 8, aqui na Rádio Antena Web. Ora, então hoje é quinta-feira, estamos a 23 de dezembro e estamos agora a iniciar mais um Feito no 8. Feito no 8 que hoje iniciou com uma música dos U2, The Sweetest Thing, uma grande música de 1999 e que aliás fez imenso sucesso. Vamos também acabar com uma música dos YouTubers, e já vos digo qual é que é mais lá para a frente. Deixe-me só dizer que eu descobri uma coisa muito gira sobre o John F. Kennedy. Sabia que o John F. Kennedy esteve... Bem, isso, aquilo que eu percebi, ele era irlandês. Mas uma coisa que eu achei muito curiosa foi... como é que eu posso dizer? Bom, ser irlandês, ou estando ele associado, isso estava inevitavelmente, à máfia irlandesa, como é que eu vou explicar? Quer dizer, o presidente, o Lincoln, na década de 60, na década de 1860, ele foi assassinado em 1866, se não estou em erro, 1872, chama-me que é assim de género. O presidente Lincoln foi assassinado num teatro e depois queriam roubar o corpo dele. Ora, quem é queria traficar ou roubar o corpo do Lincoln era um irlandês, da máfia irlandesa. E quem é que impediu que esse roubo acontecesse? Foi outro irlandês que se aliou às autoridades. Ora, e 100 anos depois estava realmente alguém associado à máfia irlandesa no poder. Bom, parece que o John F. Kennedy não se comportou como devia ser com a máfia italiana e pronto. E mataram-no. Fiquei então a saber que a 22 de novembro de 1963, aliás, a 22 de novembro de 1963, fiquei a saber que este acidente não foi uma coisa do acaso, não foi um assassinato injusto, mas sim um ajuste de contas. E, pelos vistos, até foi justo. Há um provérbio italiano, também fiquei a saber disto, há um provérbio italiano que diz que não devemos morder a mão a quem nos dá de comer. E foi precisamente, pelos vistos, isso que o John F. Kennedy fez. Mordeu a mão a quem lhe deu de comer. E, portanto, pronto, deixaram, fizeram com que ele não precisasse mais de se alimentar. Pronto, sucintamente foi isso. Isto vai tudo de encontro, ou então não, ao que disse há uns tempos sobre uma série de curiosidades. Houve uma altura que passou um e-mail que falava de uma série de curiosidades sobre o John F. Kennedy e o Lincoln, e hoje já descobri uma série de mentiras nesse e-mail que tornam falsa, no fundo, essa história que eles apregoavam, enfim, que contavam, não é? Enfim, pronto, é coisas da vida, não é? Mas pronto, é assim. E importante disto tudo é o facto de. É o facto de hoje ter descoberto mais umas coisinhas, não é? Quanto mais não seja que o John F. Kennedy estava associado à máfia irlandesa. E pronto. Que hoje está praticamente distinta, não há máfia irlandesa praticamente. O que há é máfia italiana. Máfia italiana é que é. A máfia italiana deita a mão a tudo quanto é negócio e com sucesso e. É um espetáculo. Ora bem. Vamos ficar com With or Without You, música dos U2, que vai então fechar mais uma edição do Feito no 8. Já a seguir, Luís Gaspar traz de poesia erótica e eu às 20h30 trago-lhe mais um Musicália. Conto consigo, eu quero a sua companhia. Vamos depois à música With or Without You, música dos U2, a fechar mais uma edição do nosso Feito no 8. Até amanhã! Storm, we reach the shore. You give it all.